de sofrer. E as lágrimas descem do rosto, não sabe o que fazer. Assim como Paulo e Silas foram aprisionados, sofreram grande amargura, foram humilhados. Em meio à dificuldade, não deixaram de louvar. Cadeias caíram por terra com o poder de Jeová. Levante suas mãos, glorifique agora, pois o Santo dos Santos, quem muda a tua história. Só Deus que tira da prisão, só Deus que dá consolação, só Deus que faz milagres acontecer. Se você nele acreditar, basta nele você só clamar. Caíram por terra com o poder de Jeová. Mas chegou o Santo Deus onipotente, derruba muralhas, se empresta presente. Levante suas mãos.